Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. É a rede criminosa, minha mente é neurótica. Minha vida perigosa, até minha mira é nervosa. Determinado, feito um guerrilheiro. Zapata do Ia, do LP da Farc ou do Ira. Uma gera sua mente, mais um terrorista. Com informação realista, de procedência comunista. Abalando o capitalismo, que ganha dinheiro até com fanatismo. Religioso, que leva seu povo ao abismo. Saltando para o precipício. Money, money, money, é o requisito. Vezes explosões de granadas, bombas, minas e mísseis. Não é tão bonito como passar um rio em Copacabana vendo fogos de artifício. Antiga Jerusalém disputada por israelitas e palestinos. Estatísticas registradas em formulários contínuos. Protestantes, católicos, muçulmanos e judeus matando-se constantemente em nome de Deus. Eu particularmente sou espiritualista reencarnacionista. Acredito na evolução da alma além desta vida. Buscando a iluminação, é exemplo de Siddhartha Gautama. Mas para comer e para pagar o aluguel, eu preciso de grana. Não basta conhecer o caminho, é preciso trilhá-lo. É aí que fica complicado. Por isso tento ser o melhor naquilo que faço. Conhecimento é poder e potencial. A questão é usá-lo para o bem ou para o mal. O que eu tenho, eu divido com o próximo, sou generoso. E é por dividir meu poder, é que sou considerado periculoso. Tá ligado, moço? Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Conceito básico pra viver o dia a dia. Na correria atrás de conhecimento. Querendo acabar com o constrangimento que há muito tempo vem causando mal-estar ao nosso povo. Essa é a função primária do nosso lema. Aqui em Morro Agudo, ser um fator baixada tem que ser braço guerreiro, descendente, herdeiro das raízes africanas. Na rota do Congo, desembarcados no sudeste, Rio de Janeiro, nosso quilombo. Hoje dividido por pardos e moreninho, identidade perdida, falta de conhecimento, sem saber o que somos e o que passamos. É o reflexo diário proporcionado por racistas, otários e imbecis que valorizam mais o Medellín do que a Tocantins. Nossa cultura indígena sendo dizimada. Fator baixada. Família unida jamais será vencida. Talvez reprimida, mas nunca dividida. Mas nunca dividida. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem bebê guloso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Terrorista cerebral, o câncer do sistema. Ação, gravando o artista dessa cena. Meu irmãozinho que agoniza de fuzil. E seu surtar, vai pra puta que pariu. Você olha e vê, e finge que não viu. Tudo isso é pelo povo do Brasil. Voluntariado, formado e diplomado. A voz da favela nas ondas do rádio. Só o rap muda, a bala representa. O morro bota cara, a elite lamenta. Diz que sou bandido, louco, varrido. É por isso que eu morro pelo morro, amigo. Nem que eu seja o último que ainda sonha. Linha de frente no alto da Babilônia. Puxa minha ficha pra tu ficar bolado. Macumbeiro suicida, periculoso na torre. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem periculoso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem periculoso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem periculoso. Se liga com pai que o bonde é nervoso. Acha pai quente, só tem periculoso.